do 22 e 24 no solo 21. Leva direita na minha escuta, prossiga Alfa, Kilo, Tati 3, remoto F, 5 Romeu. A sua escuta Alfa, Kilo, poderia confirmar? Alfa, Kilo, Tati 3, remoto 5 Romeu. Ok, Alfa, Kilo, 5 Romeu. Na 228, boa noite, eu tenho identificação, vou direto o saco do total nível de voo, vai o 5-0. portão 05, autorizado, chame taco. Chama. Deixa assim, restrições para dois no altímetro 1019, autorizado o final do procedimento e ele é 6-3, pistão nova em forma estabilizada. Ele é só 2019, autorizado em cima, vou chamar estabilizado, vou autorizar isso. Sala 9124, autorizado o táxi via parte 1, táxi Sul Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1019. Reporte a nossa 9124. 124, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Alinha e decola, tá? 9134. 10 conjunto no solo aos 40, libera direita na minha escuta. Prossiga Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette para 04, na escuta, 1-2-2-8. Passarinho 2228, boa noite, Salvador Vitória da Conquista, pronto, cópia. Pronto, cópia. Passarinho 2228, autorizado Vitória da Conquista, via rota conforme o plano de voo, nível 180. Perfeito de saída, Arbon 1, transição Elefa, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5450, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado como motor de volta, autorizado 180, Arbor 1, transição Elefa, decolagem 10, direita após 5450, transponder 108. Planejamento correto no pátio 3, chame pronto, passarinho 2228. Amanhã, motor 228. Mike Bravo X-ray, autorizado o reporte, portão 7, a terremota 1-2, reporte a terra. Ok, autorizado, Mike Bravo X-ray, reporte a terra. 228, autorizado pushback, acionar, chame pronto para o táxi. Amanhã no 228. Para o táxi, estamos com PAB de 49 e com 4 horas de autonomia até Salvador. Sarreiro, táxi autorizado em frente, pátio, Índia Elfa, ponto de espera, chame pronto para decolagem, o ajuste no 019. Frente, em frente, ponto de espera 090, chame os pontos 2228. Mike Bravo, SCI, reporta término do rebote, um bom dia, graças. Gente, o Mike Bravo, SCI. 2228, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, já vi. Decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 13 nós. Parede 2228, decolado 55, controle 1208, agora tem um bom voo. 208, obrigado, bom sucesso. Muito boa noite, passarei do 2228, decolado 55. Parede 2228, contato com a base com a Ágil, subazia sair da Elefa. Correção, eu saí da Arboana, no correção Elefa, para nível 1 ao Exército. Este é Arboana, Elefa, poderia confirmar 1 ao Exército? Firmo 1 ao Exército. Este é 2-8. Alfa-Romeo 222, Lúcia Fórmula Luz, cruza. Tá passando, no momento é 60. Gente, eu levo a pássaro 222. Gente, eu levo a 222. Canadinho 46, sem identificação, na cruz de transferência para a linha 050. 050 e 4, da 9, dois, acendo a edificação, na ponta de amassa, a gente está chegando a mão, deixa para o nível de voo 060, passando 2222. Quero para o 060 na proa de amassa, auxiliar 60. Inicialmente, número 2. 170, achando identificação, desça pelo nível 050, voo stop. 050, voo stop, temperatura 170, voo stop. Avião 46, desça para 2010, sem restrições, que é na 09. Será o procedimento de aeronave autorizado em estar no código estabilizado. Está estabilizada na 046, mais 4 horas. Está na 046, autorizada para o Edona. Para 2222, autorizando o 100 emissível, edição para 2209. Confirmamos reduzir para 2209. Confirmando 3222, afirmativo, cuidado de 100 emissível, edição para 2209. Afirmativo, o programa está sendo reduzido para 220, 2222. Passando 3228, autorizado para a conquista. Autoridade de conquista, 2222. É 3170, desce para 3010, que é negar 1019. Tem condições de avisar para mim, de avisar mais? Afirmativo, revisando. Cliente informa que vai seguir tráfego na posição de 2022 milhas com deslocamento nordeste, ou 2321 cruzando nível de voo 080 para 3000 pés. Certo. Localizador final ILS, curve à direita, pela 065, informe estabilizado, desse vetorizado até 2003, que é a 919. Até 2000, com Rio 19, direita 065, para interceptar para 3170. Estabilizado, está na 4146, contente com informação, chame por frequência 198-695. 2222, a 7 milhas de duna, completamente visual contra a rua à frente, como é que vocês na descida? Para 2222, autorizado descida para 2.100 km/09, autorizado que não precisa manter a descida por 0 como quando estabilizar. A porta vai estabilizar o passarinho 2222. Autorizou 7-0, cliente chama tudo na frequência 118 do sinal 95, peço pela colaboração, devolve. 18-95, uma boa noite, bom trabalho. No solo azul no meio, libere a direita na minha escuta. Prossiga Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, Torre Salvador, muito boa noite. Tan 3170 no ILS, 1 milha para o IDTA. Tan 3170, boa noite. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 3170. Autorizando o pouso pistão 1-0, o vento 140 graus, 099. Ele pousa 1-0, 3-1-7-0. Desado, passarinho 2-2-2-2. Passarinho 2-2-2-2, seguinte, chame pela frequência 1-1-8, decimal 95, controle. 2-5-4. Dois, passarinho, final estabilizado. Passarinho 2-2-2-2, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Mais curto. Passarinho 2-2-2-2, mais com o controle.